cheiro 17. O meu pseudónimo é Jared Hunt, disse ela. Em Inglaterra e até na América, sou um êxito retumbante. Rica, famosa, uma ermita excêntrica que passa a maior parte do tempo a matar animais selvagens. Bom, continuou ela, passado várias noites, acham que eu liguei muito aos pagãos? Não vi nada de errado neles. E eles também pareceram gostar de mim. Na realidade, até consegui ajudá-los bastante. No fim de contas, era escritora e escrevi resmas de papel em nome deles sobre a sua cultura, comportamento, necessidades, esse tipo de coisa. Nem imaginam como uma boa escrita é importante quando se tenta angariar dinheiro. Aprendi a falar a língua deles na perfeição e, para despistar os missionários besbilhoteiros da sede, escrevi montes de relatórios nessa língua. Saquei quase 1 milhão de libras aos cofres da família antes de conseguir fosse o que fosse das sociedades missionárias ou de velhos amigos ricos da família. Construí um hospital e uma escola primária, uma escola secundária, uma piscina, o único luxo que me permitia a mim mesma, porque se nadasse no rio, corria o risco de ser atacada por sanguessugas. Nem imaginam a paz, disse ela ao pequeno almoço a meio caminho de Inglaterra. No espaço de 1 ano, tudo o que me tocava a mim e aos pagãos funcionava às mil maravilhas. Avisei-os logo que as almas deles não me diziam respeito, que o que eu queria era escrever livros e não ser incomodada. E por esse prazer estava disposta a pagar. Bastante bem, diga-se de passagem. Um dia o chefe, tomado por um ataque de apreço, certamente sem saber que outra coisa fazer, brindou-me com 2 esposas. Julgo que eles não acreditavam que eu fosse mulher. Pareciam ter dúvidas sobre quem eu era ao certo. Enfim, pois, eu eduquei as 2 raparigas o melhor possível. Mandei-as para a Inglaterra, claro, para estudarem medicina e agricultura. Acolhi-as em casa quando elas regressaram. Dei-as em casamento a 2 rapazes que andavam sempre a rondar. E iniciei a fase mais feliz da minha vida como avó dos filhos delas. Devo dizer, anunciou ela com um sorriso enorme, que sou uma avó fabulosa. Aprendi com os habitantes de Acqui. Eles nunca batem nos filhos, nunca os trangam noutra parte da cubata. Fazem uns quantos cortes sangrentos por volta da puberdade. Mas a mãe do Harry, médica, vai mudar isso tudo. Não vai, Harold? Bom, continuou ela, quando chegar à Inglaterra vou pôr fim às malditas incursões deles. Vou explicar-lhes o que podem fazer com a sua maldita estrada e as suas malditas plantações de borracha e os seus malditos plantadores e engenheiros ingleses, que não deixam de ser uns chatos só por estarem bronzeados. Eu sou uma mulher muito rica e sou dona da aldeia de Acqui. Ouvimos a maior parte da conversa dela num silêncio mais ou menos respeitoso. Os meninos gostaram muito do pequeno Harold, embora ele não abrisse a boca na nossa presença. Parecia ter muito carinho pela avó e estar habituado a ela, mas a verborreia da senhora deixava-o numa espécie de mudez séria e observadora. Mas conosco ele é muito diferente, disse o Adam, que adora crianças e consegue cativar qualquer menino em meia hora. O Adam faz piadas e palhaçadas, canta e conhece vários jogos. E a maior parte do tempo tem o sorriso mais luminoso de sempre e uns belos e saudáveis dentes africanos. Ao escrever sobre o sorriso luminoso dele, apercebo-me de que ele tem estado invulgarmente macambúzio nesta viagem. Interessado e empolgado, mas não propriamente luminoso, a não ser quando está com o pequeno Harold. Tenho de perguntar à Olivia o que se passa com ele. Ela está excitadíssima com a ideia de voltar para a Inglaterra. A mãe costumava descrever-lhe as casinhas de campo dos ingleses, dizendo que lhe faziam lembrar as cubatas de Olinka, com telhados de folhas. Só que são quadradas, dizia ela, mais parecidas com a nossa igreja e a escola do que com as nossas casas. O que a Olivia achava muito estranho. Quando chegámos à Inglaterra, o Samuel e eu expusemos as queixas dos Olincas ao bispo do ramo inglês da nossa igreja, um homem relativamente jovem, de óculos, que ficou sentado a folhear a pilha de relatórios anuais do Samuel. Em vez de aludir sequer aos Olincas, o bispo quis saber há quanto tempo a Corrine tinha morrido. E por que é que, assim que ela morreu, eu não voltei para a América? Não percebi, sinceramente, aonde ele queria chegar. As aparências, menina, disse ele. As aparências. O que é que os indígenas não terão pensado? Sobre o quê? Perguntei. Ora, deixe-se de coisas, disse ele. Nós comportamos-nos como irmãos, disse o Samuel. O bispo deu um sorriso escarninho. A sério? Senti a cara começar a arder. Bom, a conversa não se ficou por ali, mas para que sobrecarregar-te com isto? Tu sabes como algumas pessoas são, e o bispo era uma delas. O Samuel e eu viemos-nos embora sem sequer uma palavra sobre os problemas dos Olincas. O Samuel ficou tão irritado que até me assustei. Disse que a única coisa que nos restava fazer, se quiséssemos ficar em África, era juntar-nos aos Mbelas e incentivar os Olincas a fazer o mesmo. E se eles não quiserem? Perguntei. Muitos deles são demasiado velhos para voltarem para a floresta. Muitos estão doentes. As mulheres têm filhos de colo. E os jovens querem bicicletas e roupas britânicas, espelhos e panelas reluzentes. Querem trabalhar para os brancos para poderem ter essas coisas. Coisas! Exclamou ele repugnado. Malditas coisas! Bom, disse eu, ainda temos um mês aqui, por isso vamos aproveitá-lo ao máximo. Como gastamos grande parte do nosso dinheiro nos telhados de zinco e na viagem de barco, tivemos de viver um mês à pobre em Inglaterra. Mas foi um período muito bom para nós. Começámos-nos a sentir uma verdadeira família, sem a Corrine. E as pessoas que nos viam na rua, se por acaso falavam connosco, diziam sempre que os meninos eram a nossa cara chapada. Os meninos começaram a aceitar isto com naturalidade e a ir ver as vistas que lhes interessavam sozinhos, deixando-me a mim e ao pai entregues aos nossos prazeres, mais sossegados e calmos, um dos quais era simplesmente conversar. O Samuel, claro, nasceu no norte, em Nova York, e foi lá que cresceu e estudou. Conheceu a Corrine através de uma tia dele que tinha sido missionária no Congo belga, juntamente com uma tia da Corrine. O Samuel acompanhava frequentemente a tia Alteia, a Atlanta, onde vivia Teodósia, a tia da Corrine. Estas duas senhoras tinham passado por coisas extraordinárias juntas, contou Samuel a rir. Tinham sido atacadas por leões, atropeladas por elefantes, inundadas pelas chuvas e declaradas inimigas pelos indígenas. As histórias que elas contavam eram absolutamente incríveis. Era engraçado ver aquelas duas senhoras, muito decorosas, de folhos e rendas, sentadas num sofá de crina de cavalo, com cobertas pesadas, a contar aquelas histórias inacreditáveis enquanto tomavam chá. Em adolescentes, a Corrine e eu tentávamos transpor estas histórias para a banda desenhada. Chamávamos-lhe coisas como 3 meses numa cama de rede, ou as ancas doridas do continente negro, ou um mapa de África, guia da indiferença indígena para com o mundo sagrado. Nós troçávamos delas, mas sentíamos-nos fascinados com aquelas aventuras e com a maneira como elas as contavam. Tinham um ar tão ponderado, tão bem comportado. Era impossível imaginá-las a construir com as próprias mãos uma escola no mato, ou a lutar contra répteis, ou contra africanos hostis, que pensavam que elas eram capazes de voar, uma vez que usavam vestidos com umas coisas que pareciam asas. Mato, zombava Corrine ou eu. E bastava dizermos a palavra mato para termos um ataque de riso abafado enquanto bebíamos o chá calmamente. Porque é óbvio que elas não percebiam a piada que tinham. E, de facto, para nós eram hilariantes. Claro está que a opinião que as pessoas tinham, em geral, dos africanos naquela época tornava a situação ainda mais cómica. Não só os consideravam selvagens, como ainda por cima diziam que eram selvagens, idiotas e ineptos, muito parecidos com os seus congêneres americanos, igualmente idiotas e ineptos. Mas nós, com muito cuidado, ou até mesmo com esforço, evitávamos essa comparação gritante. A mãe da Corrine era uma dona de casa e mãe dedicada, que não gostava da irmã aventureira, mas nunca impediu a Corrine de a visitar. E quando a Corrine já tinha idade suficiente, mandou-a para o seminário Spelman, para onde a tia Teodósia tinha ido. Era um lugar muito interessante. Foi criado por duas missionárias brancas da Nova Inglaterra, que costumavam usar vestidos iguais. Começou na cave de uma igreja e pouco depois foi transferido para uma caserna militar. Com o tempo, estas duas senhoras conseguiram obter grandes quantias de alguns dos homens mais ricos da América. E assim o seminário cresceu. Edifícios, árvores, as raparigas aprendiam de tudo. A ler e a escrever, a costurar, limpar, cozinhar, aritmética. Mas acima de tudo aprendiam a servir a Deus e a comunidade de cor. O seu lema oficial era "Toda a nossa escola por Cristo". Mas eu sempre achei que o lema oficioso devia ter sido "A nossa comunidade abrange o mundo inteiro". Porque assim que uma rapariga saía do seminário Spelman, começava logo a trabalhar como pudesse para ajudar o seu povo, onde quer que fosse no mundo. Era verdadeiramente espantoso. Estas jovens, muito educadas e bem comportadas, algumas das quais nunca tinham posto o pé fora das suas aldeias, a não ser para irem estudar para o seminário, nem pensavam duas vezes em fazer as malas e partir para a Índia, África, o Oriente, ou para Filadélfia ou Nova York. Cerca de 60 anos antes da escola ser fundada, os índios Cherokee, que viviam na Geórgia, foram obrigados a abandonar as suas casas e a deslocar-se a pé, por entre a neve, para campos em Oklahoma, onde seriam realojados. Um terço deles morreu pelo caminho, mas muitos recusaram-se a deixar a Geórgia. Esconderam-se, fazendo-se passar por pessoas de cor e acabaram por se fundir connosco. Muitas dessas pessoas de raça mista andaram em Spelman. Algumas lembravam-se de quem eram na realidade, mas a maioria não. Se por acaso pensavam nisso, e era cada vez mais difícil pensar em índios, uma vez que não havia nenhum em redor, julgavam que eram amarelos ou castanho avermelhados e de cabelo ondulado, por causa de antepassados brancos e não índios. Até a Corrine pensava assim, disse ele. E, no entanto, eu sempre senti as suas origens índias. Ela era tão calada, tão pensativa, e conseguia apagar-se a si e ao seu espírito com uma rapidez absolutamente espantosa, quando sabia que as pessoas à sua volta não a conseguiam respeitar. O Samuel não parecia ter dificuldade em falar sobre a Corrine quando estávamos em Inglaterra. E para mim não era difícil escutar. Parece tudo tão improvável, disse ele. Aqui estou eu, um homem que já não vai para novo e cujos sonhos de ajudar os outros não passaram disso mesmo, sonhos. A Corrine e eu, quando éramos miúdos, ter-nos-íamos rido imenso de nós próprios. 20 anos a fazer de tolo no Ocidente, ou doença da boca e da folha de telhado, um tratado sobre a futilidade nos trópicos, etc, etc. Falhámos tão redondamente, disse ele. Tornámo-nos tão cómicos como a Alteia e a Teodósia. Julgo que o facto de ter consciência disso alimentou a doença da Corrine. Ela era muito mais intuitiva do que eu. O seu dom para compreender as pessoas era muito maior do que o meu. Ela costumava dizer que os olincas tinham ressentimento de nós, mas eu recusava-me a aceitar isso. Mas a verdade é que têm. Não, disse eu, não é bem ressentimento. Na realidade, é indiferença. Às vezes sinto que a nossa situação é como a das moscas na pele de um elefante. Lembro-me de uma vez, antes de a Corrine e eu nos termos casado, continuou Samuel, em que a tia Teodósia organizou uma das suas recepções. Fazia-o todas as quintas-feiras. Nessa ocasião, convidara vários jovens sérios, como ela lhe chamava, e um deles era um jovem assistente de Harvard, chamado Edward. O apelido era Dubois, se não me engano. Seja como for, a tia Teodósia estava a contar as suas aventuras africanas, que tinham levado a que o rei Leopoldo da Bélgica a brindasse com uma medalha. Pois bem, o Edward, ou talvez se chamasse Bill, era um tipo muito impaciente. Via-se-lhe nos olhos, via-se-lhe na maneira como se movia. Nunca estava quieto. Quando a tia Teodósia se aproximou da parte em que descrevia a sua surpresa e alegria por ter recebido a medalha que validava o seu desempenho exemplar como missionária na colónia do rei, Dubois começou a bater com o pé no chão de uma maneira rápida e descontrolada. A Corrine e eu entreolhámo-nos, alarmados. Era evidente que aquele fulano já tinha ouvido a história e não estava disposto a suportá-la uma segunda vez. Madame, disse ele, quando a tia Teodósia acabou a sua história e mostrou a famosa medalha a toda a sala, tem noção de que o rei Leopoldo cortava as mãos dos trabalhadores que, na opinião dos capatazes das suas plantações, não cumpriam as respectivas quotas de borracha? Em vez de acarinhar essa medalha, a senhora devia considerá-la um símbolo da sua cumplicidade involuntária com este déspota, que massacrou e obrigou milhares e milhares de africanos a trabalhar quase até à morte e acabou por os exterminar. O silêncio, disse Samuel, assolou a sala como uma praga. Coitada da tia Teodósia. Há uma parte de todos nós que quer uma medalha pelo que fizemos, que quer ser apreciada. E os africanos estão-se a borrifar para medalhas. Aliás, nem parecem importar-se com a existência ou não de missionários. Não sejas amargo, disse eu. Como é que posso não o ser? Respondeu ele. Os africanos nunca nos pediram para virmos. Não serve de nada recriminá-los por nos sentirmos indesejados. É pior do que indesejados, disse Samuel. Os africanos nem sequer nos veem, nem sequer reconhecem que somos os irmãos e as irmãs que eles venderam. Oh, Samuel, disse ele, não digas isso. Mas sabes uma coisa? Ele tinha começado a chorar. Nettie, disse ele, é esse o busilis da questão. Entendes? Nós amamo-los e tentamos mostrar-lhes esse amor de todas as maneiras possíveis. Mas eles rejeitam-nos. Nem sequer querem ouvir contar tudo o que sofremos. E se nos ouvem, respondem com estupidezes. Por que é que vocês não falam a nossa língua? Perguntam. Por que é que não se lembram das tradições? Por que é que não são felizes na América, se lá toda a gente anda de automóvel? Olha, Sally, pareceu-me normal abraçá-lo. E assim fiz. E as palavras que há muito estavam enterradas no meu coração vieram-me aos lábios. Afaguei-lhe a cabeça e o rosto, que me são tão queridos, e chamei-lhe meu querido e amor. E receio bem, minha querida Sally, que daí a nada a preocupação e a paixão falaram mais alto dentro de nós. Espero que, quando receberes a notícia deste comportamento atrevido da tua irmã, não fiques chocada nem com vontade de me julgar demasiado severamente. Sobretudo se eu te disser que foi pura felicidade. Senti-me transportada pelo êxtase nos braços do Samuel. Provavelmente já adivinhaste que sempre o amei, mas não sabia. Amava-o como irmão e respeitava-o como amigo. Mas, ah, Sally, amo-o fisicamente enquanto homem. Adoro a maneira como ele anda, o tamanho dele, a forma, o cheiro, o cabelo encarapinhado, até a textura das palmas das mãos eu adoro, o tom rosado dos lábios por dentro, adoro o nariz grande que ele tem, adoro as sobrancelhas, adoro os pés e adoro aqueles seus olhos queridos em que se consegue ler claramente a vulnerabilidade e a beleza da sua alma. Os meninos aperceberam-se imediatamente de que nós mudámos. E, minha querida, ficaram radiantes. Amamo-nos muito, explicou-lhes o Samuel, enlaçando-me com o braço. Tencionamos casar-nos. Mas antes de o fazermos, disse eu, tenho de vos contar uma coisa sobre a minha vida e sobre a Corrine e sobre outra pessoa. E foi então que lhes contei a verdade sobre ti, Sally, e sobre o amor maternal que a Corrine sentia por eles, e que eu era tia deles. Mas onde é que está essa tal pessoa? A tua irmã? Perguntou Olivia. Expliquei o melhor possível o teu casamento com o senhor. O Adam ficou imediatamente assustado. Tem uma alma muito sensível, que ouve o não dito com a mesma clareza que o dito. Em breve vamos voltar para a América, disse o Samuel para o tranquilizar, e ver o que é feito dela. Os meninos assistiram à nossa singela cerimónia de casamento religioso, e foi nessa noite, depois do jantar do copo d'água, quando nos estávamos a preparar para nos deitarmos, que a Olivia me contou o que andava a incomodar o irmão. Ele estava com saudades da Tashi. Mas também está muito irritado com ela, disse a Olivia, porque quando nos viemos embora ela tencionava escarificar a cara. Eu não sabia disto. Uma das coisas que nós pensávamos ter ajudado a eliminar era a escarificação ou os cortes tribais no rosto de raparigas. É uma maneira de os olincas mostrarem que ainda têm as suas tradições, disse a Olivia, apesar de o homem branco lhes ter tirado tudo o resto. A Tashi não queria fazê-lo, mas para que a sua gente se sentisse melhor, ela resignou-se à ideia. Também vai fazer a cerimónia de iniciação feminina, acrescentou ela. Oh, não, disse eu, isso é tão perigoso. E se apanha uma infecção? Eu sei, disse a Olivia. Eu expliquei-lhe que na América e na Europa ninguém corta bocados do corpo. E de qualquer maneira, se era para o fazer, devia ter sido aos 11 anos. Agora é demasiado crescida para isso. Alguns homens são circuncidados, disse eu, mas isso é só a remoção de um pedaço de pele. A Tashi ficou contente por na América e na Europa não fazerem a cerimónia de iniciação, disse a Olivia. Isso torna-a ainda mais preciosa para ela. Entendo, respondi. Ela e o Adam tiveram uma discussão horrível, como nunca tinha acontecido. Ele não estava a brincar com ela, nem a correr atrás dela pela aldeia, nem a tentar prender-lhe ramos de folhas de telhado no cabelo. Ele estava tão furioso que parecia capaz de lhe bater. Então, ainda bem que não o fez, disse eu. A Tashi teria enfiado a cabeça dele no tiar dos tapetes. Vai ser um alívio voltar para casa, disse a Olivia. Não é só o Adam que tem saudades da Tashi. Ela deu-me a mim e ao pai um beijo de boa noite. E daí a pouco o Adam fez o mesmo. Mãezinha Nettie, disse ele, sentando-se na cama ao meu lado. Como é que uma pessoa sabe que está mesmo apaixonada? Às vezes não sabe, respondi. Ele é um rapaz lindo, Sally, alto e de ombros largos, com uma voz grave e atenciosa. Já te disse que ele escreve poemas e que adora cantar? Podes ter orgulho no teu filho. A tua irmã, que te adora, Nettie. PS. O teu irmão Samuel também te manda um beijo. Minha querida Sally, quando voltámos para casa, toda a gente pareceu feliz por nos ver. Quando contámos que o nosso pedido de auxílio à Igreja e à Sociedade Missionária fracassou, ficaram desiludidos. Limparam literalmente os sorrisos dos rostos, juntamente com o suor, e voltaram abatidos para os barracões. Nós fomos para o nosso edifício, um misto de igreja, casa, escola, e começámos a tirar as nossas coisas das malas. Os meninos, apercebo-me de que não os deveria tratar por meninos, já são crescidos, foram procurar a Tashi. Voltaram, uma hora depois, estupefactos. Não viram sinais dela. Disseram-lhes que a Catherine, a mãe dela, estava a plantar árvores de borracha a uma certa distância do complexo. Mas ninguém vira a Tashi o dia inteiro. A Olivia ficou muito desiludida. O Adam tentou parecer indiferente, mas reparei que roía distraidamente as peles das unhas. 2 dias depois, tornou-se evidente que a Tashi andava a esconder-se de propósito. As amigas disseram que, na nossa ausência, ela se tinha sujeitado à cerimónia da escarificação facial e ao rito da iniciação feminina. O Adam ficou pálido ao ouvir a notícia. A Olivia, abalada e mais determinada do que nunca a encontrá-la. Foi só no domingo que vimos a Tashi. Tinha emagrecido bastante e parecia apática, de olhar mortiço e cansada. O rosto ainda estava inchado, da meia dúzia de pequenas incisões feitas no cimo de cada bochecha. Quando estendeu a mão ao Adam, ele recusou-se a apertar-lhe. Olhou-lhe para as cicatrizes, girou sobre os calcanhares e foi-se embora. Ela e a Olivia abraçaram-se, mas foi um abraço silencioso e pesado, muito diferente do comportamento ruidoso e risonho que eu esperava delas. Infelizmente, a Tashi tem vergonha das cicatrizes na cara. E agora raramente levanta a cabeça. Além disso, devem ser dolorosas, porque parecem vermelhas e inflamadas. Mas é isto que os aldeões andam a fazer às raparigas, e inclusive aos homens: a talhar no rosto dos filhos a sua identidade enquanto povo. Mas as crianças consideram a escarificação uma tradição retrógrada, uma coisa da geração dos avós. E muitas vezes oferecem resistência. Por isso os cortes são feitos à força, em condições atrozes. Nós oferecemos antisséticos e algodão e um lugar para as crianças chorarem e curarem as suas feridas. Todos os dias o Adam nos pressiona para voltarmos para casa. Já não aguenta viver como vivemos. Nem sequer há árvores perto de nós, só rochedos gigantescos e rochas mais pequenas, e são cada vez mais os companheiros dele que decidem fugir. O verdadeiro motivo dele, claro está, é que já não suporta os seus sentimentos contraditórios pela Tashi, e eu julgo que ela está a tomar noção do tamanho do erro que cometeu. O Samuel e eu somos verdadeiramente felizes, Sally, e tão gratos a Deus por isso. Ainda temos uma escola para as crianças mais pequenas. As que têm mais de 8 anos já estão a trabalhar nos campos. Para conseguir pagar a renda dos barracões, os impostos sobre a terra e comprar água e madeira e comida, toda a gente tem de trabalhar. Por isso, ensinamos os mais pequeninos, tomamos conta dos bebés, cuidamos dos velhos e dos doentes e ajudamos as mães que dão à luz. Os nossos dias são mais preenchidos do que nunca. A nossa estada em Inglaterra já nos parece um sonho. Mas todas as coisas me parecem mais radiosas agora, porque tenho uma alma carinhosa com quem as partilhar. A tua mana, Nettie.